998 Julius. Clear, clear to taxi until gate 11. Dos quatro em efeito redução. Reduzir a minha dor das quatro. Segurança está pronto para o pit técnico. Segurança está autorizado, chame táxi. 286. Comando total 9908. Sal 908 para Guarulhos 320, Santa Copa. Pronto. Autorizado para Guarulhos nível 320, via Dael, Leda, Blesse, Crate, conforme a rota. Faz decolagem, curva à direita, faz a saída Dael, Leda e depois voa Crate, ok? Dael, Leda, Crate. Aciona 5537, controle 198. Aprovado com a rota de plano, decolando da 1 0, curva direita, Dael, Leda, Crate. 5537, transponde 098, controle, total 99, 08. Filmativo, Dael, Leda, Crate, Crate, chame para o puxa-chamada. Sim, Dael, Crate, está pronto para o pushback, chama a gente, coordenei com a equipe de pátio, o Rio já está para iniciar o táxi, após ele, está livre, seu pushback, chama o táxi. A equipe de solo pode passar do Rio, vai puxar, acionar, puxar o tal, botar o táxi total 9901. Isso aqui foi muito baixo, confirme só para o B3. Entendi, mas tá muito baixinho, ok? Cheque seu equipamento, gritar que você não pode esperar pronto para decolar. A 224, solo 53, livre à direita, táxi Alfa e Índia, Alfa Índia, portão 1 na minha escuta. Alfa Índia não se escuta, 6224. Estão estruturizados, aliás, decolar 100 graus, 109. 357, controle 198. 198, boa noite. Controle, boa noite, o Rio 5972. Rio 5972, contato radar na decolagem, suba o 320, após 2000, direto Leda. Direto Leda, após 2000. Liga o táxi, chame o ponto de operação da decolagem. Logo no 064, gate 06, pode pegar essa nave. 06, autorizado, chame táxi. Maremos táxi no 076. Amare, só ligar os dois mais velocidades, os da ponta. Afirmativo. Obrigado, aliás, decolar 100 graus, 10 norte total, 9908. No 074, seu AP 193, com 4 horas de autonomia, treinando o avião para início do táxi. Ali do táxi, um ponto de espera pronto. Valeu, no 074. Total decola 05 contra o 198. 198, Etion, boa noite. Liga Rio 5972. Cruzando 160. Confere, chame Recife agora, 3325, alternando 251. 3325251, boa noite. Boa. Controle Salvador Total 9908, da sua escuta, decolou. Total 9908, contato radar na decolagem, subou 320, após 2000, Leda. Pós 2000, Leda, ascensão 320, total 9908. Voo no 074, passa a ponte cara no 0. Cruzado alinhar e manter no 074. Alinhar e manter, eu vou no 074. 5344, Livre LS, inicia redução para aproximação. 7, iniciando e ameaça reduzando. Controle Salvador, 074. 074, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 360 após 2000 direto Leda. Após 2000, Leda em ascensão para o 360, voo 074. Salvador, chamar 6224, com a Fan, vira Fan, autorização para Aracaju. O 6224 está autorizado para Aracaju, o nível é o 190, decola da 10 com curva esquerda na saída Puca, Jamo e depois voa Aracaju. Aciona 5530 e o controle 19-18. Autorizado 190 para Aracaju, decola da 10 curva esquerda na Puca, Jamo para Aracaju. Toma controle 198, transforma de 5530 para chegar em 224. Nativo, chama para acionamento. Nós chama correndo no 8 decimal meia dúzia. 187. Salvador, boa noite, o 35344. Na 2 milhas de externo, baixou e travou. 5344, ciente, livre pouso, 120 graus, 109, pista 10. Objeto 537, boa noite, acena identificação, chegada a ponte, desce a 4000 pés, é o número 1 na aproximação, ajuste no 013.